hold you, but my chances are slim. I might as well face it, I'm just a has-been. You're cheating, I'm losing, but cheating's a sin. Double part. Why don't you change, dear? For cheaters can't win. You'll never be happy, for cheating's a sin. Can you honestly tell me our love isn't real? Just speak for your own self, I know how I feel. I'll carry your memory, though our love must end. You're cheating on me, dear, and cheating's a sin. Canal 1. Six-legged embrace. It really exasperates you, and we all know it's no bull how the same can know wherever you go when your bloody hands are full. Walking down the highway and I'm toting a heavy pack, and it's no surprise about 1,000 flies are riding on my back. They're not impressed at my distressed, belligerent attitude, so they ride for free on top of me in the hopes I'll find some food. I swish and swat and I swear a lot at the bludgeon little brutes. Thank heaven for hate to be given the great Australian salute. You're an Aussie mate, can you tell by the great Australian salute? You've seen it now on telly, it's not around the world. The prime ministers and presidents all given it a whirl. The fly has put us on the map from Bangkok to Beirut. You're an Aussie mate, can you tell by the great Australian salute? You're an Aussie mate, can you tell by the great Australian salute? When it's time to eat and someone says, hey, come and have a bite with me, I'm sure the English language they fully understand, 'cause at the plate they line up and wait for you to come in and sit down. Do a little galoot, you flick a salute and you'll gotcha gleefully. Then watch your dismay as he staggers away and drops into your cup of tea. The sun goes down, you finally get some peace. When all the flies have gone petty pie and their aerobatic cease, you could really learn to hate them until you realize the whole world knows we're Aussies just because of those flaming flies. International recognition, we owe those little beauts. All heads of state recognize the great Australian salute. You're an Aussie mate, make it tell by the great Australian. Now on telly, Straße, Menschen, die ich mag. Sie stehen auf keiner Tafel, man sieht sie nicht im Film. Helden sehe ich viele, Helden sehe ich viele, Tag für Tag. Sie halten keine Reden im Hohen Bundestag. Man kann sie nicht bestechen, die Menschen, die ich mag. Sie sitzen nicht im Aufsichtsrat und nicht am großen Geld. Doch sie retten meinen Glauben an eine bessere Welt. Sie machen ihre Arbeit in Heimen und am Meer. Für sie ist anderen helfen viel mehr als Kohle wert. Sie haben keine Lobby und keinen Kündigungsschutz. Sie ackern meist für andere zwischen Staub und Schmutz. Helden sehe ich viele jeden Tag. Menschen, die ich achte, Menschen, die ich mag. Sie stehen auf keiner Tafel, man sieht sie nicht im Film. Helden sehe ich viele. Helden sehe ich viele, Tag für Tag. Abhängig von den wenigen, die alle Jobs verteilen. Und wenn du etwas werden willst, musst du wie diese sein. Hoch oben ist man einsam, die Atemluft ist dünn. Meine Helden sind Verlierer, doch dort gehör ich hin. Zum Glück haben sie nur wenig, um richtig stolz zu sein. Sie fühlen mit dem Herzen zu viel, um arm zu sein. Das wirklich reiche Herz schlägt für andere da zu sein. Der Preis ist hoch für Wohlstand, meistens trügt der Schein. Helden sehe ich viele jeden Tag. Menschen, die ich achte, Menschen, die ich mag. Sie stehen auf keiner Tafel, man sieht sie nicht im Film. Helden sehe ich viele. Helden sehe ich viele, Tag für Tag. Menschen, die ich achte, Menschen, die ich mag. Sie stehen auf keiner Tafel, man sieht sie nicht im Film. Meine Helden sind Verlierer, doch dort gehör ich hin. Próxima estação, Antena Web. Someone he can

Não demora, vem pra mim.

convidar o povo em geral para homenagear nossos irmãos queridos do centro-oeste do Brasil central. Alô, alô, alô, maestro Portinho, você que é de Rio Grande, tchê, pertinho de Pelotas, segura nossa homenagem ao centro-oeste brasileiro. Falo no estado do Mato Grosso, um dos maiores da federação. Mato Grossenses repartiram em dois, os dois são um no meu coração. Pedaço verde de Brasil grandioso, a capital do norte é Cuiabá, a capital do sul é Campo Grande, Ponta Porã, Jardim e Curumbá. A capital do sul é Campo Grande, Ponta Porã, Jardim e Curumbá. Olha aí da Barra do Garça, Rondonópolis, Rio Brilhante, Três Lagoas, Água Boa e Dourados, Bela Vista, Porto Esperança, Coxim, Porto Mortinho, Água Clara, Nova Andradina, Paranhos, Paranaíba, Alto Araguaia, Fátima do Sul, no futebol, cuidado que o Operário Campo Grande vai ser campeão brasileiro. Minas Gerais, do Santos Dumont, do Tiradentes e do Rei Pelé, do Juscelino e da Pedra Preciosa, da pecuária e o plantio do café. Eu sou ligado no povo mineiro, hospitaleiros eles são demais, montes e rios, belezas naturais, como eu te amo, ó Minas Gerais. Montes e rios, belezas naturais, como eu te amo, ó Minas Gerais. Um abraço do Teixeirinha para Belo Horizonte, Divinópolis, Diamantina, Ouro Fino, Poços de Caldas, Ouro Preto, Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, Araguari, Governador Valadares, Montes Claros, Juiz de Fora, Barbacena, Campo Belo, São João del Rei, Rio Pardo, Três Corações, a terra do Rei Pelé. No Mineirão, o galo está cantando, tem Atlético Mineiro aí, tem cruzeirista aí. Alô Goiás, do Goiano Valente, alô Goiânia, linda capital, salve Trindade, a festa do divino, Brasília é capital federal. Tem Goiás Velho, cidade histórica, Rio Araguaia não posso esquecer, o Lindomar Castilho tem razão, a tua terra é linda de morrer. O Lindomar Castilho tem razão, a tua terra é linda de morrer. Alô, Anápolis, Formosa, Morrinhos, Rio Verde, Jataí, Porto Nacional, Pontalina, Vianópolis, Flores de Goiás, Itumbiara, Indianópolis, Natividade, Paranguatu, Catalão, Água Limpa, Goianésia e Jaraguá, Santa Helena de Goiás, Rainha do Algodão, Uruaçu, Pousadas do Rio Quente, Goiatuba, Ceres e Rialma, em Goiânia, tem Vila Nova aí. E a torcida do Goiás está aí. Muito obrigado, Lindomar Castilho, pela tua homenagem ao Sul, a minha ao Centro-Oeste. Tá aí, bicho. Vou convidar o povo em geral para homenagear nossos irmãos queridos do Centro-Oeste do Brasil central. Alô, alô, meu Brasil grandioso. Vou convidar o povo em geral para homenagear nossos irmãos queridos do Centro-Oeste do Brasil central. Alô, alô, meu Brasil grandioso. Vou convidar o povo em geral para homenagear nossos irmãos queridos do Centro-Oeste do Brasil. Ertina Web, a sua estação radiofônica na internet. She's just a little cute thing with eyes that sparkles with love. can offer beauty. Oh, how I wish I could hug. She's not the kind you'd picture in any walk of life, and I can see her only as my beloved wife. I courted her in high school, and there I won her love. I swore I'd never lose her, even prayed to God above. And then I joined the service, I lived to serve my time. And then a guy met her with eyes that seemed like mine. She's not the kind you'd picture in any walk of life, and I can see her only as my beloved wife. I scorned her for this action, and I might say that we're through. But trying to forget her is more than I can do. She's not the kind you'd picture in any walk of life, and I can see her only as my beloved. Pain. Shares of joy and shares of pleasure, sometimes loss, sometimes gain. Though our hearts be set in trouble, on our weary feet must trod. Hidden pathways, unseen dangers. But fear not, I am thy God. Fear not, fear not, for I am with thee. Be not dismayed, my child, I am thy God. Sorrow you shall trod. As we travel on our journey, though the way seems dark and long, there's a light to guide our pathway. In our hearts there'll be a song. Ever hoping, trusting, praying, there will be a brighter day. He's our keeper, he's our savior, he will guide us all the way. Fear not, for I am with thee, be not dismayed, my child, I am thy God. I will lead you to that city, as through this world of sin and sorrow you shall trod. Ucca Inspira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Se há coisa na nossa vida que não podemos descurar é a saúde. Mas, como já lá disse a canção, beleza é fundamental. Por isso mesmo decidimos juntar saúde com beleza. O programa que Márcia Ferreira lhe apresenta, de segunda a sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Saúde com beleza. Um programa que junta dois aspectos fundamentais de uma vida feliz e saudável. Saúde com beleza, segunda a sexta, a partir das 5 da tarde com Márcia Ferreira, no Canal 1. y arriba el Tenampa. ¿Cuál cariño es el que dice que te di con toda el alma? Cuando abriste tú conmigo las persianas del Tenampa, tú que sabes de parrandas, tú que entiendes por pasiones, tú cuando oyes un mariachi ni comprende sus canciones. Parranda y Tenampa, mariachi, canciones, así es como vivo yo. Tú que sabes de la vida, de la vida entre las copas, tú pa' ser mi consentida necesitas muchas cosas. Yo me paro en la cantina y a salud de las ingratas hago que se sirva vino pa' que nazcan serenatas. Y una vez ya bien servido voy al rumbo del Tenampa y ahí me agarro a mi mariachi y a cantar con toda el alma. Parranda y Tenampa, mariachi, canciones, así es como vivo yo. Tú que sabes de la vida, de la vida entre las copas, tú pa' ser mi consentida necesitas muchas cosas.

gods of Vegas, to the poets of the sage and thorn, a proud legacy of a nation. Thank God the cowboy was born. Yeah, thank God the cowboy was born.